Sessão número 20 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Dei Andriotti. Dom Casmurro, Machado de Assis, capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa, dizem, que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio? Dona Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus. Por Deus. Por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você? Mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra doeu-me muito. E não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois declarou crer que eu cumpriria o juramento. Mas, ainda assim, não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa. E eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia, e ouvi-lhe dizer com volubilidade. Não, Bentinho, não é preciso isso. Há melhor. Não digo melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas há coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe. Fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, entendo. É isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isso o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa. Ou eu mesmo consulto, se quer. E se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo. Sim, parece que é isso. Realmente a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria de grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1,70 contos de réis, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso. Para que no comércio? In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim quando tornei de longe e agradeci de novo o plano lembrado. Não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo. Depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha, então, pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena. E chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço, A esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano, posto que, filho do seminário e de minha mãe, sentia já, debaixo do recolhimento casto, uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças, que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-me, algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo 98. 5 anos. Venceu a razão. Fui meus estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Aos 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer. Ainda assim, os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos e espalhadamente. A touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para o outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também. Não tanto que não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação e descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera. O pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café, depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe às segundas núpcias. Mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse mais que associá-la aos seus primeiros tentames comerciais, e, de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros que ele lhe restituiu logo que pôde, não sem este remoque. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-me muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. A princípio custou-lhe a ela aceitá-lo. Preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar. Posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe e avó das outras. Nem depois de casado, suspendeu ele o obséquio. Que ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, amiga de Capitu, quase irmã dela. Tanto que, alguma vez, escrevendo-me, chamava esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Capítulo 99. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias lembrando o Evangelho de São João e dizendo ao ver-nos abraçados. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe entre lágrimas. Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa. Os olhos, a disposição do rosto. É o pai. Um pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, mana Glória, não foi o melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se este Peralta daria um padre capaz. Como vai, meu substituto? Vai indo. Ordena-se para o ano, respondeu tio Cosme. Hás de ir ver a ordenação. Eu também, se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente, exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme. Veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele. Agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, Mana Glória. O bigode realmente. Mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor. José Dias também. E todos em casa. A prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha. E ela mesma repetiu-me o título. Capítulo 100. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Via o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: Tu serás feliz, Bentinho. Tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também espantado. Ouvi o quê? Ouvi uma voz que dizia que eu seria feliz? É boa. Você mesma é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas expulsas dos contos e dos versos meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predicção, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos Lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah, você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto. É caju chupado, não vale nada. Agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto, e trabalhador e marido de truz. Mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho, foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário outrora, confundi os modos de crença com expressões de caráter e não vi que essa menina travessa, e já de olhos pensativos, era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que os outros sabem? E cá em casa está mais que adivinhado e aprovado. Mamãe aprova? Deveras? Pois então, temos falado sobre isso e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si. Boa, discreta, prendada, amiga da gente. E uma dona de casa que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha que distribui o dinheiro. Paga as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo. Mantimento, roupa, luz. Você já a viu o ano passado. E quanto à formosura, você sabe melhor que ninguém. Mas deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento? Positivamente, não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu é que na resposta falei em Nora. Dona Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito. E por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora se case mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente. Mas enfim, o doutor João da Costa enviuvou há poucos meses. E dizem... Não sei, o protonotário é que me contou. Dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez entre si e casando-se. Há de ver que não há nada. Mas não é fora de propósito, conquanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo. e logo sério. Digo isso por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa com termos diversos. E assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salva a redação própria de mãe. Tu serás feliz, meu filho.